Dança multidão, balanço gostoso, arrepia meu povão. É um som de qualidade, bota pra mexer. Nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balança, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, vamos mano, levanta a poeira. Poeira. Tecnologia, balanço povão. Balanço gostoso, arrepia multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer. Nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balança, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, vamos mano junto. Pega a beira, pega a beira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou belo, sou do Pará, sou da Amazônia, sou Brasil, sou da zoeira, zoeira. Meu povão é um som de qualidade, bota pra mexer. Nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balança, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, bom mano, levanta a poeira. Poeira. Tecnologia, balança o povão. Balança a cidade, arrepia a multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer. Nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balança, vem comigo sacudir. Deixa o balanço rolar, bom mano, junto. Pega a beira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou beleza do Pará, sou da Amazônia, sou Brasil, sou da zoeira, zoeira. Sou da tribo da pedra, sou pop, sou som. Sou balanço do norte, sou forte. Meu